Quando te vi, o mundo parou. Foi no teu beijo que eu me encontrei. Aquele abraço era o meu lar, mas o destino te levou, eu nem sei. Quantas promessas ficaram no ar, quantas noites eu passo a lembrar. Se amor fosse lei, se fosse razão, a gente ainda estaria de mãos. Porque amor, amor deveria ser eterno, igual o céu que abraça o inferno, igual o tempo que não quer voltar. Amor, não era pra virar saudade, devia ser só felicidade, mas hoje eu vivo a te esperar. Guardo teu cheiro na minha camisa, teu riso ecoa aqui no colchão. O coração ainda grita teu nome, mesmo em silêncio, sem ter direção. Diz que foi sonho, diz que foi engano, volta pra mim, nem precisa um plano. Se amar é errar, eu erro de novo, por um segundo do teu mundo bobo. Porque amor, amor deveria ser eterno, igual o céu que abraça o inverno, igual o tempo que não quer voltar. Amor, não era pra virar saudade, devia ser só felicidade, mas hoje eu vivo a te esperar. E se um dia a vida te trouxer pra mim, prometo nunca mais deixar você partir. Porque amor, amor deveria ser eterno, maior que tudo, mais puro e sincero, um sentimento pra eternizar. Amor, não era pra virar lembrança, devia ser nossa esperança, mas hoje eu vivo a te amar. E se um dia a vida te trouxer pra mim, prometo nunca mais deixar você partir, no sentimento pra eternizar. Amor, não era pra virar lembrança, devia ser nossa esperança, mas hoje eu vivo a te amar.